Sônia Juliette, autorizado o táxi, tem interseção da 107, reporte pronto. Como recebe agora? Passarelo 2230, nós temos que escutar o ar da cobra, por gentileza. Prepara Argo, Elefa. É a cauda do 150 na interseção com o Pátio Fora. Ok, sem problemas. No 270, aliás, mantém a 0. É, mantém o 90, 270. Gol 1754, no solo, as 43 vira direita, chame solo, 121 decimal 9. 1219, 1754. Gol 1270, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 092. Autorizado decolagem 10, gol 1270. Boa. No 754, boa. Prossegue já, Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, eu passo a Juliette, são 754. Pastel Serra Tango, prossiga. Acho que se encontre pista que decola, por gentileza, Tango. Gente, mantenha me escuta e aguarda para uma coordenação com o controle. 198, gol no 1270. Jovem Belfa, ingresso na 117, repostaria ali, pronto, cabeceira 117. Passarelo 2230, cópia. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa. Após prossegue direto Vitória da Conquista. Após decolagem, primeira curva à direita, aciona 5436 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Planejamento correto, se não propulso na remota no quarto. O gol 1754, ingressa via Juliette para o 08, por gentileza. 08, 1754, obrigado. Alô, Paz Carne, Serra Tango, pronto, cópia. Autorizado para barreiras, 320 nível, decola da 35, conforme solicitado, sujeito ao tráfego e autorização do controle. Aciona 5460 no transponde. Vai cumprir a saída Momo Código após direto Barreiras 119,8 é a frequência do controle. Vitor ainda Juliette ali, mantém cabeceirão no 7, reporte pronto. Digo 460 no transponder, cotejamento correto, pessoas a bordo, por gentileza, tango. Tracionamento e táxi, que vai chamar torre, em 118,6. No altímetro marca agora 1012, informe o PLB, por gentileza, torre. Livre posto, pista 10, 94. November Alfa, decolada 48, sendo controle 119,8. 119,8, muito obrigado. 73, decolada 10, mantendo escuta e aguarda a coordenação, por gentileza. Prepara a dial Leda e Delta. Indo direto, mantém posição. Pai 02, show pronto para decolar. Se já tiver pronto, ali com a norte. O vento é 710 com 10,02. Sendo direto autorizado decolagem, pistão 17, fica atento ao cheiro de turbulência do Boeing 738. Da Gol. Guardião 02, comprou a norte, direto Camaçari, controle vai instruir, tá livre a decolagem, Guardião 02. Gol 1941 no solo, 50, chame solo 121.9. 219, Guardião 02, agora 50, PB padrão, comandante 1? Aragão. Aragão, 18, 198, controle até a volta, 02. 08. Vitor Mike Quebec ali, mantém cabeceira 17, já pode pronto. Vitor Mike Quebec, mantém a posição ali, mantém a cabeceira 17. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, sinal de X-ray, baixada e travada. Vitor Indy Juliette, decolou 50, chama o controle 119,8. 198, Juliette. Azul 4076, cheque trem autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 092. Baixou e travou, livre pouso, no 04076. Whisky 1, controle 119, décima 8, cena 5445. Confirmando transponder 5445. Volvo pra 20. Correto, livre acionar a passar. Dois, dois, três, zero, mantemos que você aguarda pro fim. Para 3-1, ciente, estamos no copo. Passarei 2-2-3-0, autorizado, espero que não, para parar. Para 3-1, confirmando 1-0-0 para Brasília, autorizado. Decola, pista 1-0, curva direita, saída Arbó, Elefa. Após, direto o Fito, direto o DAP. Após, pontando, controle 119, decima 8, acena 5421, confirmando a rota, Alessa, Ofito, Cudap, Apino, Formosa, após direto Brasília, Guará 31. Azul 4076 no solo 53, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 219, 4076. Azul 476, Tercia Alfa, reporta antes da filete. Alfa antes da filete, 476. Torre 6721, externo vai travado. Web 6721, não autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus 092. Pouso na 10, 6721. Alô, Salvador, é o passarinho do 2230, com 42 no POB, 3 horas e 20, apero na Salvador para o táxi. Confia no POB 920? 4-2. O passarelo 2230. Se é bate 1, mantém posição na. Através do. Foi, bate 1 em diálogo com o disparador 1862, que negar 1012. Passarelo 2230. Se bate 1, bate 1 em diálogo, 12, pode estar com a torre. O azul 4276 aguarda antes da Juliette passagem para o passarelo em Uraião no 45 após Juliette para o 03. Sim, vai aguardar o passarelo passar após o passarelo da Juliette, portão 3 do azul 4276. Fortilete Romeu, confirma o padre que se encontra com o Intercom. Ok, Goiânia, 085 visual, tá? Correto disponível, decola pistão 97, curva direita, corredor Axé, restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Controle 119 decimal 8, aciona 5453, alfa, Fortilete Romeu. Meu tá correto, porque foi bem, eu tô rindo. 6 horas. Em radio? Acionamento táxi do 862, ele foi a Juliette Romeu. Salvador, passarelo 2230, ponte espera. Pronto. Passarelo 2230, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem. Web 6721, no solo 58, semi solo 121, decimal 9. Tá, boa. Quem será condenado, ponte espera, estima 2 para o decolete. Guarará 31. Na pistão 10, vento 110 graus 092. Vamos no 0 com 9, livre decolagem, passarelo 2230. Alfa Juliette com 204. Alfa Juliette 04, né? Bravo Índia, mantém a posição antes da 743. Salvador, 3804, boa tarde, tá a 2 milhas do externo. Aguardo autorização para pouso. Eu aguardo, 3804. Passarelo 2230, decolado ao 00, chame controle 119, decimal 8. 198, 2230. Oi, Salvador, muito bom. 31, papo de... Guará 31 no centro, mantém ponto de espera. 4 a bordo, confirma autonomia. Pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso 90, baixei entre a outra, 3804. Tá, Romeu Alfa, Juliette, Romeu, Livre, Solar, chama então para táxi. Alfa, Juliette, Romeu, táxi autorizado, chame para o ingresso da 17 pontos. Papai Romeu, Golf, Bravo, Índia, mantém o ponto de espera da 10. Ah, 3-1, no seu aluno 2 para decolagem, tem um tráfego de performance maior para decolagem, cabeceira 1-0, só instante para ingresso, ok? Golf Bravo Índia, avisou com a banda curta. Decolarei de imediato quando autorizado. Alinhar e manter o Guará 3-1. O Golf Bravo Índia, corrigindo. O Guará 3-1 ainda mantém, né? A bola passa o Lula Lima Tango, Lima Aratuplano. Te considero, para se é a novena da Autotel, confirma o passe aqui a pista da cola. Ah, dá para o meu Golfo Bravo Índia, 110 com 10, decolagem autorizada, pistão 0. Faz 1 no Índia Alto, Ponte Guaratoi, 1 no Noide, são meia-dúzia, 1.002. Autorizado, meu Ponte, 1 no Índia Alto, quando para a última torre, 186, 176. Passa na curta final, quando será que vem alguém naquele retorno? Matão, podia aproximar a radial da saída, se tivesse. Passa, Juliette, Romeu, inicialmente mantém a presente posição. Somente na base, sim. Firmando o passe, o passe da base, como um golpe de segurança. Meia, trem baixado e travado, pouso autorizado. Rapaz, Romeu Golf Bravo Índia, decolado 04, 19.8, 119.8, Rogério. 210. Alfa, chamando da Juliette, da 304. O da 304 está visual com o Boeing da Web, da Paquinha, da Paquinha, da Paquinha. Afirma, fala. Ele vai tentar o mesmo. Você deve passar ele na Juliette após o mês migrado de Juliette para o 02. Ok, após o colega da web, Juliette para o 02. Confirmando o Zulu Lima Tango, está na frente do Correios, confirmando o passe 3. Liberação. Ok, dá presente, segue direto para Busca Vida, ele está próximo à rotatória da Talima. Ok, estou ciente do tráfego. Decola a pista 1-0, curva esquerda. Corredor forte, restrito no meu prédio, da liberação do controle. Aciona 5-5, 1-1, controle 1-9, decima 8. Pouso, tem mais resposta. Tempo está correto, nível 1-4. Lima Tango, Campo de Sousa Bom Torneiro. Deixa a porta plantada, pulou o Lima Tango. Guia do Via Pista é Pacho Alho e pronto, Guará 3-1. Menos solo 06, direito, 219. Quebrando a direita, 219. 7741 mantém a posição. Teremos um caravan com o mesmo perfil de subida na decolar à frente. Só um instante para a gente manter o ponto de vista. Guará 31, decolagem velozada, 120 com 10. Guará 32 no meio, táxi Alfa Juliette, portão 1 no 1. Alfa Juliette, portão 1 no 1, 32. Uma Delta Lima, tráfego avistado, é poste no solo controlado em busca vida. Reportará na curta final para pouso do Lima Delta Lima. Vou checar o pátio com a aeronave que pousou. O Papatango Lima, é que sim, o Fox 3 confirma o local do estacionamento? Pátio 5? A direita, frequência livre Lima, é que sim, Fox. Alfa Juliette, Romeu Olhar, manter a cabeceira 1 no 0. 9, Vitória, nível 3, 0, Upper Wing 5, 0. Cola pista no zero curva direita, série da Euleda após Eut, controle 1 no 9, decimal 8, acena 5, 4, 7. Torre Salvador, boa tarde, trip 5240, final de Elé. 5240, continua aproximação, aguarde atualização pro pouso. Guarda. O papel meu, Alfa Juliette, o meu está pronto para decolagem, de imediato. Após a curva direita, recinto no pés via litoral, 110 com 10, livre para decolagem. Direção Furote, controle 119, decimal 8, acena 5501. Lorde 3. Gente, chama o solo controlado, Delta Lima. Lima. Lima Tango, autorizado está aqui a parte 1, Indy Alfa, Ponte Cara, 1-0-2, 1-0-8, dá 1-0-2. Lógica, o número vai inserir, autorizado, agora fica no 7, curva direita, corredor axé, controle 1 no 9, mal 8, acena 5, aciona o código, só guardando o código, só guardando. Passando lógica, acena 0122. E confirmando 4-5, proposta?